Confere Guarulhos, autorizado no 360, decolador 10, curva direita, precisa saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pesando 10, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5116 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, decolando a 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, intercepta a pesando 10. E segue conforme a rota do plano de voo. 198 ao controle, 51 no meio do transponder, Xené 6313. Xené 6313, correto, portão 4, Xené pronto, espécie, Xené. Bora. Confere Recife, autorizado nível 330. Decolador 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 8, aciona 5115 no transponder. Correto, portão 5, chama pronto, chama de acionamento. 4235, contato final, LS 8, 1895. Contato 1895, mobilhado. Boa noite, Azul 4235, a 2 milhas para o externo. Azul 235, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 05 nós. Vai para uma baixada travada, 4235. Controle, Salvador, Portel, boa noite, 5972, da Rio, capitano 230, desce ao 160, frente da Uniforme. 5972, contato radar, autorizado de chegada bom, se desse manter 050. 150, tchau. Chegada bom, 050, 5972. 1246, desse manter 4000 pés, ajuste 1013. 4000 pés, 1013, bom, 2 na mão. Rondo Alvana, recepção, 019, 4 lava Alvana, 0. 019, clear, bom for arrival, descend and maintain, flight level 060. Bom for arrival, não flight level 060, down 46 desce para 2000, autorizado sinal e LS X-Ray, pista no zero, forma no localizador. Autorizado sinal X-Ray, Samara estabilizado, voo no 246. MA 224 desce e mantém 3000, ajuste 1013. 3013, eu chamei a 224. Boa noite, Azul 4235, Leorão, na ponta do Sérgio. Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 4235. Só 3305, puxa, pega a mão. São 3, 2305, autorizado, reporta táxi. Matheus 070, vigilante radar. 070, vigilante 138. Agro 4980, informação alta, faz teste cota para Recife. Aguarda apenas a passagem no embreagem da lua retaguarda após prosseguir com o PUS? Sim, tem quanto mais aguarda? 6, 3 a 5. Sente graças ao já condicionado assim que mesmo liberar a calça, tá livre. PUS reporta a taxa. Azul 4980, copia? Autorizado para Recife, nível 350, via Upper 17. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, Jambu, Caju. Controle em 119, decimal 8, aciona 5122 no transponto. Azul 4980, correto, portal 1, chama pronto, chamar para um momento. Ground, Genet 6. Ocean 6313, position of assault to pushback. Ocean 6313, clear to have them pushback, what was water for that? Pushback and start for the contact. 2895, one night. Desse mantém 3 mil pés, ajuste 1093, redução para 2209. 3 mil pés, 1093, redução para 2209, 1597. Well, 019, descendo e mantém 4,000 feet, QNH 1013. Call 019, down 4,000 feet, and QNH 1013. Circular 72, vetor para sequenciamento, manter a proa, limite localizador. Manter a proa, limite localizador, Rio 5972. 1888, desse mantém 050. 050, triplo 8 da Gol. Final e LS de Rei, posição para aproximação, chama a torre no 895. 895, bota lá. Circulave 72 para o localizador, cruza a esquerda na torre 130, desce para 2000, com estabilizado. Esquerda 30, localizador, cruza para 2000, com estabilizado, Rio 5972. We have 1-1-8-12-1-4 about to make Galeão 4 hours and 40 minutes. Ocean 6313, taxi via Indian, to hold point 1-1-0, volt point tower 118.95, QNH 1013. Okay, taxi holding point 10 on the man, QNH 1013 tower, 1895 holding point. And just for confirmation, there'll be persons on board on 141. 141. Report delay, altimeter 7103. Altimeter approach, we're waiting for landing there. 1013 is again. Contato final e event activation na torre 1895. Libera a direita, chame fala 1-2-1 desse nome. Liberando a direita, fala 2-1-1-1. Vou resolver. Estou aí, Salvador, fazer uma boa noite. Rio 5972, a 2 vias externas. Ocean 6225, Shuttle Lager, clear at 11-1-0-1-1-2-0-degrees, 0-5 knots. You're down in rocket, clear to land runway 10, Ocean 6225. Expansão prevista 2 Lima. Alpha Kilo, ingresso na parte 3, prevista 2 Lima, voo no 246. Passar 3305, ataque, POV de 156, alternativa natal, 3 horas e 30. Plan 3305, táxi via parte principal Índia, ponte pela torre 1-1-9-5, ajuste no 0-1-3, bom voo. Ok, via parte principal Índia, até o ponte pela torre 1-1-8-9-5, uma boa noite, tá? 3-3-5. Ocean 6224 on the ground at 45 right, 121.1. Ocean on ground, 121.1, thank you so much. Ocean 6313, good evening. Are you visual with the aircraft for a short final? Affirm. After the Boeing, line up and wait, runway 10, Ocean Air 6313. After landing, aircraft on short final, line up and wait behind, Ocean Air 6313, runway 10. Autorizado descer para 2000, cancelada a inscrição em TAP, informe localizador, existe 1013, 182. 1013, reportará estabilizando. 38, tá bom. Juliet, Gates number 3. Juliet, I'm Gates number 3. Six to your point, thank you. Approach Hotel 019, Tower Charlotte, I want you. Hotel 019, contact the tower on 1-1-H, this is 095. Alvo 09, Tower ID, 95. 1970, desse mantenha 3000, 1013 ajuste, cancelada a inscrição em TAP. 3000 com 1013, cancelada a inscrição em TAP, 1970. 88 está fazendo desvio com quem? É negativo, o 1888 só reportou que não estava na prova de TAP, estava saindo de pelo para Duna. Alfa Kilo Pax 3, revista a número 7, 59727. Boa noite, mantém ponte, pera. 3305, mantém ponte, pera. Zero 19, check your land use, clear with Chilean runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. This land runway 10, landing gear 9 o'clock. After 920, autorizado, do right point attack. Departure 119, best mode. 119, best mode, this land 6313. Good evening, Ocean Air 6313, they'll depart Lean on 1300 level 362. Class 6313, clear and maintain level 360, they'll depart. 360 to dial, any chance to fly leader position? Clear, fly direct to leader. Direct leader 6313. 1170, desce para 2000, ponte localizador, livre da 68, estamos a zero. Continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste na 013. Guarda pista livre, 08. 019 on the ground at 52, right 11 decimal 1. 11 decimal 1, FCL 019. Geral 996, we have information Alpha. Geral 993, good evening, send back to Cop, expect to dial, lift the motiva. Roger, Geral 1, expect to dial, lift the motiva, to Baruch, Geral 993. Taxi 019, runway to taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, taxi 019. Com 3305, visual comunidade 1 na final da 0. Visual comunidade 3305. Pois o Boeing ali mantém 3305. Faz passagem do Boeing ali, mantém 3305, 3305. Motiva. Intercepted by Upper 10 after following a flight plan route. Salvador departing 119.8 and scope 5123. Alessio to Guarulhos, Padero 360, pick up 910, right turn after, Israel, Lida, Motiva, intercepted Upper 10. Flight control 119.8. And Puffo 5123, Geral 993. Geral 993, is that correct? Report verified, set up and push back. Localizador, Bono 1970. Bono 1970, complete final, Electric Rage, motor Rino 895. Secretário 7895, Bono 1970, uma boa noite. Boa. 903, um bom voo. Gente, Electric Rage, a Índia, com bastante 2.5, uma boa noite, 2.4, 8.0, livre, ajuste na 013. Na 013, nossas coisas. O 888, solo 55, libera a direita, mantém a entidade alfa e chama o solo 121 do sinal, né? Direita, manterá da alfa. Zero, cheque trem, vento 1, 10 graus, 06 nós, ajuste 1013, autorizado pouso no 0. Delivery, pouso na 10, trem baixado e travado com 1013, voo no 170. 1888, Juliette, portão 05. Decolada 57, controle 119, deixou o meu voo. With the receive level, now with the receive frequency 1251, backup 13325, Ocean Atlantic 3131. Noite, alinha e mantenha no zero. Autorizado, alinha e mantenha no zero. 305. 3305, boa noite, suba e mantenha 330, sai da PUCA. 330 na PUCA. O ILS teve alguma variação reportada por alguma outra aeronave, não? Não, até o momento não, negativo. A nossa aproximação, nós notamos uma variação do lado direito da pista. Sim, esse gráfico vai reportado ao controle. É, você disse que dessa verificação, obrigado. Por gentileza, confirme se recebeu alguma variação do ILS? Não, negativo. Tente, direito 1219, 1170. 1219, obrigado. Salvador, boa noite, 1170, Lisona, Cisco. 1170, boa noite, consegue táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando Juliette, 1170. Quatro nove oito zero, vento 1 2 0 graus, 069, autorizado decolagem no zero. Isso, decolagem no zero, Brasil 4980, decolada 03, controle, controle, 9381. 19, controle, uma boa noite, Azul 4980. Favor, boa noite, Azul 4980. Controle Salvador, Azul 4980. 4980, contato na zona de colagem, fui manter a 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, subindo ao 350, Azul 4980. Conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 8, aciona 5133 no transponte. 540 tocando para Ilhéus, decolada 10, esquerda, rural à direita. Coréia subida, foi em rota. 198, controle transponte 5133. Ágil 4959, correto, faz trecho, mandando para o estacionamento. Reportará, obrigado. Thank you. 9973, taxi via Manhattan, taxi India, to hold point runway 10, hold point tower 118.95, 18.1013. Para Guarulhos, nível 3, 2, 0. Da roda 1, 0, com curva direita, no perfil da saída da El, letra Motiva. Intercepta peso no 1, 0, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 1, 9, decimal 8, aciona 5, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Autorizado, Guarulhos, nível 3, 2, 0, decola da 1, 0, com curva direita, no perfil da El, letra Motiva. 5132 autoresponder, controle na sequência 19, decimal 8, azul 5001. Azul 5001, correto, portão 8, chama o plano de chegar de acionamento. 5001. Pula 970, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 0, 6, 9. Tá embaixo travado, gol 970, livre pouso. Passando nível 190, chama o centro Recife. Frequência 1245, apenas 2085. 2545, 2685, a 4980. Prezinho 78, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 13. 3 mil pés, 1013. Prezinho 78. 23, continue descido até 4 mil pés, redução para 2, 2 anos mais. É, eu vou reduzir para 2, 20, descendo 4 mil pés, vou fazer o 3, 1. Salva 2, salva, divide em geral 9973, good evening, line up and wait for runway 10. Roger, line up and wait for runway 10, geral 9. Direita, 1, 2, 1, 1. clearance to Aracaju. F-624, stand by 1 minute to copy, expect to find you the path. Expecting cold, stand by, Ocean 624. Down 9973, clear it for takeoff, runway 10110 degrees, 07 off. Portão 02. Alfa Juliette 22. Ocean 6224, ready to copy. Go ahead. Ready to Aracaju, flight level 190. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, conduit departure after following a flight plan route. Salvador departure in 119.8 and scope 5136. Voo 273, vetor para sequenciamento, curva direita. Proa 240, esta proa está limitada pela magnética 1905. Ok, limitado pela magnética 190, voo 4240, voo 4234. 4178, desça para 2000, autorizado final e LS X-Ray, pistão na 0,6, localizador. 2000, autorizado LS, 378. 72, boa noite, confirmando cópia para o galeão, 400. Tá tudo a cópia, consiga. Atenção, confirma se negativo as naves. Negativo em aves. Atenção, estamos por gentileza, então prepara a saída da AEL, linha da BDEV, aguardando cópia. Verão 9973, airborne X15, departure 119, airbus 08, 95. 119, this one waits, verão 9973. Have a good day, man. Order departure, good evening, Sierra 9973, crossing 030, 3000. Sierra 9973, clear dial departure, clear maintain for level 360. Roger, dial departure, clear for 360, Sierra 9973. For 423, FU 400. This might be 3000, 3-0-7. Fly heading Lida intersection, consider 9973. Clear to fly direct to Lida, 9973. Thank you. 723, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Ok, esquerda 210, limite lá, por lá. Para o localizador, curva à esquerda, proa 130, desça para 2000, forma estabilizada. Curva e forma estabilizada, 2000, proa 130, voo 723. Proa 130. 130, boa. Final e ele é que se reitou no 895. 395. 178 na escuta? Na sua escuta. 3178, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista na zero, vento 120 graus, 10 nós. Com trem baixo travado, tem livre pouso na zero, pra 3178. Complete final LS, redução para aproximação, chama a torre 1 no 85. Ok, chamar a 295, boa. Muito boa noite, voo no 723, final da 10. No 723, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 03. Ok, vai aguardar o 723, boa. Rio 5972. Só mais um instante para cópia. O FMC Recife está checando a sua rota aqui, a rota apresentada no plano de voo. Só um instante por gente. Intercepta periódico 50, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.8, aciona 51341. Afirmativo, autorizado para o Galeão, nível 40, decolagem da 10, após a decolagem curva direita, Dael, Leda, Binev, amplio 50, rota do plano de voo. 9.8, 5.3.4, está no pátio de casa e aponta o custo de versionamento. 5972 correto, no pátio 3 autorizado, reporta táxi. Por ataque, subiu o 5972, apesar do chupé. Fala, Salvador, boa noite. 3178, finalizou. Tantri 178, boa noite. Táxi via Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa, Juliette, para remota 14, 3178. Copia. Consiga. Autorizado para Guarulhos, nível 3, 4 e 0. Decola da 1 a 0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda Motiva. Intercepta pelo 1 a 0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.8, aciona 5140 no transponto. Certo, autorizado Guarulhos, 3, 4 e 0, conforme rota do plano. Decolando a pista 1 a 0 no perfil da saída da AEL, Leda Motiva. Interceptando a ordem do plano de voo com 1 a 0. 198.8 saída, 5140 transponder, eu vi o 9890, parte de carga, posicionamento. E o 9890 correto, no parte 3 chama tanto os pés, seu amigo. Fala, 9890. E mais? 1723, salmos 24, direita, 121. Que? Turn 6. 6, shoot to 4, request perspective, turn up, position number 3. Position 6224, turn right to start up and push back. Expect 3 minutes, okay, to start up and push back. Stand by. Alright, turn about hours. So, super. Alô, valeu, muito boa noite, Lomo 7231. Lomo 723, boa noite, prossegue 4 de Alfa, importância, toque seu direito, amigo. Ok, Alfa, leva para trás, seu direito, com 7231. Da companhia já finalizando neste parte, não me escuta aguardando. Especialmente Portão 8, 5001. Não me escuta aguardando, para isso, puxe, chamada entre 2 e 3 minutos, mas. Portão 7, 2, 3, Juliette, portão 04. Portão 04, gol 7, 2, 3.